Tudo liberado. Será que tá liberado aí no bar, chefe? Bora pra cima, bora detonando. Pou, pou, pou, tei, tei, tei. O Tand virou. Vez, pou, pou, pou, tei, tei, tei. O DJ pirou de vez. Pou, pou, pou, tei, tei, tei. O DJ pirou de vez. Pou, pou, pou, tei, tei, tei. O DJ pirou de vez. Alô, Melri. Ei, Betinho Playboy. Cleo, manda um whisky pra nós, hein? Que hoje no crocodilo vai ser rock doido. O patrão mandou avisar que hoje todo mundo vai tomar. Hoje o nosso patrão Edson, viu? Mandou avisar que hoje tem rock doido. Betinho Playboy que tá pagando as bebidas. Desce mais o whisky, desce mais tequila. Até manda avisar que a festa vai até outro dia. Bota mais o whisky, bota mais tequila. Pô, pô, pô, a champanhe estoura. Catuaba, cerveja e pioca. Deixando o energético e vodka. Eu falei que o mundo dá voltas. Parceiro Frank também, o Leandrinho aqui ao lado só de boa. Pode aumentar. Hoje o seu aniversário leva vai estar vivo. Hoje o homem tá no berço. E Marlon Beat, pode aumentar o som. Pode aumentar o som. Daqui a pouquinho, bola pressão. Luz que tá liberado, apaga a luz. Bota todo mundo, vai liberando. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Pou, pou, pou. DJ pirou de vez, pou, pou, pou, tei, tei, tei. O DJ pirou de vez, pou, pou, pou, tei, tei, tei. O DJ pirou de vez, pou, pou, pou. Só não batida, não batida, não batida. Pode trazer, pode trazer. Só começando um cedo de La Seca Grande. E a moçada já chegando juntinho, com certeza. Hoje nosso bingão, grande torneio do Burgo. Segundo colocado, papai. Ei, Santori. Tô colado no segundo colocado. 10 pagode, mamã. Alô, Edson. Pra cá, só começando. E aí, Santorini? Hoje, centro de La Seca Grande e a piscina liberada pra moçada, viu, gente? Bota tomar aquele banho bacana e a classe vem estupidamente só no centro de lazer. Vai girando, batidão, vai girando, apaga. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Aqui tá mil graus, mamãe. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. E agora? Pa, pa, pa, pa, pa, o batidão. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pum. Sai, sai, sai da frente, o DJ que tá tocando é o número um. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pum. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pum. Sai, sai, sai da frente, o DJ que tá tocando é o número um. Alô, Melri! Olha novamente nós aí crescendo. Quem não acreditou agora então vai vendo. Me dá o balde, o uísque, o gelo. Pega no carro o meu saco de dinheiro. Hoje eu vou pra festa. Separa o camarote. Os bandidos vão chegando por aqui só de boa. Os amigos aí da rama. O abraço do batidão. Nossa super... O nosso Ed começando, começando, vai. Hoje eu vou pra festa. Separa o camarote que é meu. Paulo Calado, Paulo Henrique, Ricardo Mix, poderosa super bicho Viseu. Apaga sim. Não me abandona por nada, babá. Não é mais nós, não. Apaga. Não é mais nós, não. E apaga sim. Vai detonando, vai detonando. Aí, meu brother. E agora? Pa, pa, pa, pum. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pum. Sai, sai, sai da frente. O DJ que tá tocando é o número um. Bora, badala. Eu também, lá no vi, encontrei lá no rebalo com bumbum, deslizo com bumbum, eu desço com bumbum, vou cantando com bumbum. Rebalo com bumbum, deslizo com bumbum, eu desço com bumbum, vou cantando com bumbum. DJ Eduardo da Night. Tu gosta da sacanagem, né? Rebalo com bumbum, deslizo com bumbum, eu desço com bumbum, vou cantando com bumbum. Rebalo com bumbum, deslizo com bumbum, eu desço com bumbum. O batidão vai girando, vai liberando. Daqui a pouquinho tem pra cima, André, batidão pra detonar. Aqui no centro de Las Vegas, a grande. Bora pra cima, bora detonando, vai liberando o batidão. Ei, para de loucura e vem ficar comigo. Abandonaram, né, cara? Ei, para de loucura e vem ficar comigo. Eu não mereço mais esse castigo. Eu sei que eu errei. Acabou o nosso amor. Daniel comando show. Acabou o nosso amor. Parceiro Tony da mídia aí, pra te dar um cheiro aqui, Rap 9, viu? Aqui com o batidão. Daniel comando show. E é por aqui também, viu? Centro de lazer! Daniel comando. A galera do Pixota tá na área, babai, tá no centro! Daniel comando. A galera do Pixota tá na área, o batidão vai detonando, vai liberando! Rolando Baixins, o cara que arrebenta! E com certeza, aqui do Edson. Vai promovendo os melhores eventos e a moçada vai se ligando. Hoje tem um grande bingo pra você. Bingo do Ramundo. Ai, não faz isso. E o batidão? A gente tem que se entender. Fingidando. Fingigado, uxigado, rebolado, vai. Isso de um tempo, você me fez acreditar que sempre ia me amar. Ontem foi sucesso absoluto, viu, gente? Isso não existe tempo. Casa de show, bicolô. E em mim pensei nós dois. Amor, não deixa pra depois. Se tiver que acontecer, é você que vai perder. Pensei em mim, pensei nós. Empresária, cadê a central? Pra depois, se tiver. Central, babai. Você que vai perder. O batidão vai acabar ficando preto. Aqui agora. Em mim, 1 a 0 pra Yumi. Amor, não deixa pra depois. Se tiver que acontecer, é você que vai perder. Pense em mim, pense em nós dois. Amor, não deixa pra depois. Vem de bola que é só as melhores. Só começando. Só no comecinho, garoto. Música.

amor vem me amar. I love you, te amo, te quero. Meu amor vem me amar. Aquele jeitinho gostoso que só você sabe. Hoje tem muita saudade, viu, gente? A gente vai só começando, só pontapé inicial. Tá bem juntinho, junto com você, amor. Volta, eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta, seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. Parceiro Badala, só de boa por ali também. Da saudade, abraço do batidão. Dá pra dançar. Bora pra cima, só começando. Mas tem que tá te encontrar. Volta. Aí, Badala! Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta! Seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. Volta! Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta! Seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. Gostoso que só você sabe. Os copos se esfregando e eu te procurando pra dançar bem juntinho junto com você, amor. Volta, eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta. Os amigos aí da nossa querida Vila do Rua já por aqui também, viu? Bora natural, bora detonar. Deixei a saudade pra você, babado. Saudade é bacana. Aí natural. Volta. Sejam todos bem-vindos, viu? Melhor, a família Casa Grande, a... seu ca... recebe vocês de braços abertos, com certeza. Os amigos só de mão, pra se ligar. Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. O besta tá na área aqui, bem ao lado. Seu carinho... Bota a tomar, batidão! Depois da festa, vai, todo mundo quer romance. Pode detonar! Chega mais perto, vai, quero te encher. Os amigos aí da Estância Siloé também. Vou saber onde você está. Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar. Falar de amor pra quem não sabe amar. Não quero mais saber de nada. Nem mesmo te deixar e fugir na hora errada. Entenda a melhor saída. Tirar você da minha vida. Oh, oh, tá a fim de um romance? Compra um livro. Se quer felicidade, vem me ver de novo. Mas se quer amor, se quer amor, amor, oh, assim como a Gina. Tá a fim de um romance? Compra um livro. Se quer felicidade, vem me ver de novo. Mas se quer amor. Mas essa aqui, se eu tivesse 100 conto, eu ia beber todas e mais algumas. Alô, meu primo! Quando você sonha com alguém que o ama, acorda aí ao seu lado, tu não vê ninguém. Bora começando assim! Fica imaginando sozinha na cama. Eita, cama! Aquela impressão que você viu alguém. Olha o batidão! Sente alguém cariciando seus cabelos. DJ João Batidão! Atira teu sossego e não deixa dormir. Se é somente um sonho, tente acordar. Pra esse pesadelo não se aproximar. Organização Edson Martins. Hey, hey. É o alguém que te ama e não quer falar. Eu acho que tem medo de se machucar, de dizer. Vai girando, que... vai girando, vai girando. Só as melhores, vai. Aí, badala. Quero seu amor agora, não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar. Já por aqui também o parceiro natural de Tina, do lado Olímpio Saudade. Aí nossa querida Vila do Conde, já tá no setor. Eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor. Eu quero ser o seu lençol macio. Eu quero te aquecer no vento frio. Eu quero ser teu travesseiro, Dandy. Coloca só a cabeça. E também quero alegria. Pode se ligar. Gosto muito de você. Então, eu quero ser um pássaro bonito. O Luan quer ser o urubu. Quero voar no seu infinito céu. O Tchelli quer ser o pavão. Quando abre o rabo, babai. Você for e não voltar, eu vou chorar. Ligou na centro! Gosto muito de você. Perceber, eu viverei em paz com você. Eu viverei em paz com você. Eu quero ser um pássaro bonito. Sei que essa moçada dá maior valor. Acordei pra vida, hoje estou aqui. Meu coração está renovado, pensando em ti. Mulher tão linda, com jeito de menina, que me conquistou. Fiquei gamado, alucinado, com o vírus desse amor. Linda, menina, te quero aqui, amor, paixão, tesão. Quero você, menina tão linda, cheirosa, igual uma rosa do meu jardim. Eu quero sentir teus beijos e te entregar todo o meu amor. sagrado. DJ Ira, o DJ top dos tops. One of the best DJs in Brazil. João Batidão, arrebenta, DJ. Manda DJ João Batidão. Sete. Já tá detonando aí, natural. Só você e sua família, viu? Forte abraço aqui do Batidão também, a família Edson. Encontrei. Posso ligar, posso ligar. Meu amor, minha cara metade. Cara metade do Rogério é o Tandy. Encontrei, te mostrei quem eu sou, a minha verdade. Sou pássaro noturno, quer ser meu par? Procure entender. Porque eu sem você já não durmo. Gosto mais também do nosso patrão, Tchelly, alô, Tchelly! Ele é sua primeira dama também por ali, viu? Volta do batido! Alô, Tchelly! Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo. Só você, yeah, yeah. Você viu, natural? Daqui a pouquinho, DJ Natural do Lipe Saudade, de Fernando Conde, Macarena Sérgio, vem de bola. Só começando. Meu roteiro, amo o tempo inteiro. Alô, meu primo. Sei. De caçada. Me abandona não, viu? Banda 007. Procure entender, porque eu sem você já não durmo, nem sei voar, sonhar, viver, yeah. Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo, só você. E vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro. Só você. Eu sei que o Ronaldo dá maior valor. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde. Daqui a pouquinho tem o DJ Natural. E as melhores da saudade. Ela errou. Aonde? Quando sinto de lazer. Arrepiou. Quando o abraço dela não encaixou. Sejam bem-vindos ao Centro de Lazer Casa Grande. Ela quase ficou entre você e eu. Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase é tipo ir em volta daqui até Marte. Se Deus fez vontade de você, pra decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer, é uma minha, outra dele. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer, é uma minha, outra dele. Banda 007. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde ela errou. Ela errou quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar, a distância do quase é tipo ida em volta daqui até Marte. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer, é uma minha, outra dele. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer, é uma... Só as velhinhas, só as melhores. O bote não vai detonar. Vai natural. Sabes tu, né? Parceiro vídeo também por ali, só de boa. Alô, vídeo. Bora badala. Sabes tu, eu não sei se é louco. Ei. Ao meu lugar. Sabes tu, eu não sei se é comigo que quer ficar. Sabes tu, hoje acontece o grande sei, torneio também, o grande bingão pra você, viu, gente? Lugar, sabes tu. Peraí, deixa eu puxar minha cartela aqui, eu vou já falar pra você os prêmios. Que aqui no nosso bingo. Banda 007. É só, gente. Primeiro prêmio do nosso migão, nosso migão. Uma bola. Segundo prêmio, um kit Natura. Terceiro prêmio, uma panela de pressão. Você que gosta de pressão, daqui a pouquinho. Quarto prêmio, R$100. Quinto prêmio e último, um motor rabudo. Adoro rabudo. Bora pra cima, sim. Por mim, sentimento. Olha só os nossos prêmios do nosso torneio. Primeiro colocado, um porco. É vivo, é, Ronaldo? Me faz sofrer. Ou já cortaram o porco? Um porco pro primeiro colocado. Segundo colocado, numa noite. Vou colar nele, vou colar nele. 10 pacotes de cervejas. Bora pra cima. Se decida a vida. Já por aqui também, parceiro Edson da Manhã, aqui ao lado. Em um dia me acorda com flores, mas café da manhã é com ela. Se decida a vida, não espera. Sabes tu, eu não sei se é louco o meu lugar. Daqui a pouquinho tem pra você o grande torneio do porco. Eu não sei se daqui a pouquinho, vamos ligar. O que quer ficar. Sabes tu, eu não sei se é louco o meu lugar. Sabes tu, eu não sei se é louco. Banda 007. Jolie. Você me olhou. Agora minha vida acredita. Nunca acreditei em amor à primeira vista. Até você aparecer do nada e arrancar minha cachaça com seu beijo de batom. Até você aparecer do nada. E quem diria que do carro agora até tirei meu som. Se visse hoje não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família. Troquei a noite pelo dia. E quem me viu se... Agora... Olha, tá fresquinho, né, Luan? Maria, troquei o bar, agora é só sorveteria. Vou trocar no bar meu telefone. Só eu e ela, quem diria? Há um balde, né? Cachaceiro virou um homem de família. Só gira. Banda 007. Se aparecer do nada e arrancar minha cachaça com seu beijo de batom. Até você aparecer do nada, e quem diria aqui do carro agora até tirei meu som. E quem me viu, se visse hoje não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família. Troquei a noite pelo dia. Se hoje não acreditaria. Só pra galera que trabalha, falou. Bora se ligar. Alô, meu primo, já por aqui também. Um abraço forte do Batidão. Não me abandona, não. Bora pra cima. O amor que um dia eu sonhei, encontrei em você. É tudo ao vivo lá. Tudo ao vivo, assassino, centro de Las Vegas, a grande. Bora, Batidão, bora organizar a casa. Não. Bora que a parada é valendo, agora é valendo, vai! Oh, oh, ao mundo inteiro vou dizer que nosso amor é pra valer. Me entreguei de coração pra ser feliz nessa. Bora se ligando assim! Eu sou das coelhetes, meu amor. Bora girando, bora girando! Te amo tanto, você não. Um jeitinho pra mostrar, tomar aquela cerveja bacana. Bora pra cima. Meu amor, te amo tanto. Você nasceu pra. Alô, meu primo! Não me abandona por nada, papai. Daqui a pouquinho tem o DJ Natural e as melhores da saudade. Aqui no Ed. Na manhã, hein, salário? Vem, meu amor, eu quero te dizer. Falar que eu te amo e não vivo sem você. Você na minha vida é uma pessoa especial. Faria qualquer coisa pra não te fazerem mal. Vem, meu amor, eu quero te dizer. Bora, molequinho! E não vivo sem você. Você na minha vida é uma pessoa especial. Faria. Molequinho 2, só de boa! Mal. Pega um balde e conversa contigo. Você viu? Paula, toda a família Edson. Máquina, chupa safadinho e vem pra cá. Bora, Paulo! Vem dançar, vem dançar. Tchau. Vem dançar, safadinha. Vem dançar, vem dançar. Tchau. Vem dançar, safadinha. Vai girando, vai girando, vai girando. Vai liberando. Libera tudo! O vida, essa distância só me faz sofrer. Tô sentindo tanta falta de você. Tô quase pirando, tô pra enlouquecer. Ó lua que ilumina o meu céu e olha por você. Mas essa distância desaparecer. Cuidado com banala. Quando posso te esquecer? Aí, banala! Vou convicção, eu vou dançar. DJ Chico vai detonar. Eu vou me divertir, mas vou te esperar. Com a nave passante eu vou dançar. DJ Edson vai arrasar. O meu coração que só faz chorar. Quem apareceu por aqui? Grande Jorge Furtado. Aí, Jorge! Pode se ligar, bola pra cima, só começando! Pergunto por que me deixou sozinha, amor. Daqui a pouquinho tem o grande torneio do porco, viu, gente? Daqui a pouquinho. Primeira colocada, valendo o porco. 60 quilos. A balança, babá. Eita, balança mentirosa, viu? Ele dá 100, meu irmão. Segundo colocado, 10 pacotes de cerveja. Vai liberando, liberando. Daqui a pouquinho tem o Gerson consagrado e o batidão. Vai liberando. Aí, maninho. Não vou tocar nenhuma saudade, babai. Vou deixar pro natural. Eu vou puxar e ele detona. Posso ligar? Quero que você me diga só mais uma vez: o nosso amor valeu. O lindo romance, você e a minha obsessão. Feriu meu coração. Eu imaginava que a gente se amava e era até o fim. Que doido, daqui a pouquinho tem parceiro André Batidão. Logo mais tem o natural. Ele e as melhores da saudade. Vai, Luan! Me quis sair de caçar. Muito tempo eu passei sem te procurar. Foram tristes os dias que vivi sozinho. Ronaldo, aí, Ronaldo! Ei, Aline também, o Thierry, só na manha. Bora, Thierry! Patião, Patião! Eu pensei em comprar algumas coisas só pra chamar a sua atenção. Eu sei, já não há mais razão pra solidão. Meu bem, eu tô pedindo a tua mão. Parceiro Frank também, só na manha aí. Aí, Frank, só de boa. Curtindo nosso som, centro de lazer. A tocar seu coração. Eu sei, uma pitada de romance é bom. Meu bem, eu tô pedindo a sua mão. Larga o Tchelle. Então case-se comigo numa noite de luar, ou na manhã de um domingo à beira-mar. Diga sim pra mim. Case-se comigo na igreja e no papel, vestido branco como que lua de mel. Diga sim pra mim. Ah, sim pra mim. Prometo sempre ser o seu abrigo. Na dor, o sofrimento é dividido. Olha só, Luan. Direção avisa, você põe a sua camisa que mata, ou fica bêbado. Amores que ferem, amores que dói, amores que amagam. Posso ligar no bota amanhã? Manda, manda. Quero mais. O fenômeno do Melody. Corpo de Curió. Amigo, te pergunto como tem passado. É que me falaram que estava sofrendo. Os cantos escondendo o rosto. Aí como um louco, louco, louco, comentam que você não dorme mais direito, que tudo é por causa daquela sujeita. E só tem uma amiga que está do seu lado. Não chore mais, amigo, pois você é lindo. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que apagam. São amores, amores que matam. Gente, temos cartelas à venda, viu? Apenas 10 contos só. Só chegar aí com a direção, você será muito bem recebido, muito bem acolhido, sendo de lazer. Fico na esperança que um dia você volte pra mim. A Yumi tá R$5 já, a cartela já. Ainda não? Agora que eu ia comprar a minha. Nada pensando em nosso amor. Bora batalha! Sejam bem-vindos ao Centro de Lazer Casa Grande. O Jorge Furtado. Sou eu. Assumi que cê nunca me esqueceu. Bora, Edson! Sou eu. Avisa que eu cheguei. Quem tá comigo joga a mão pra cima e diz: bora começando assim! Social que traz assim é bom de foto. É cada legendinha apaixonada, vai me enganar aí que eu gosto. Mas o quê? Mas não tá com cara aqui na hora. Será que o Adelson veio hoje? Pra perceber. A patroa tá na área. Se agora que ele chegou no ponto G, deixa eu chegar pertinho que eu quero ouvir. Quem é que faz gostoso? Põe algo no seu fogo. E só de lembrar a sua cama já tremeu. Quem é que? DJ João Batidão. Assumi que você nunca me esqueceu. Sou eu. Os amigos aí da nossa querida Vila do Conde. Toma no chá por aqui também. Os amigos da Estância Siloé. Bora natural, te puxa, pega o balde, papai. Tá começando. Para comendo bem a rede social, que o casalzinho é bom de foto. É cada legendinha apaixonada, vai me enganar aí que eu gosto. Eu disse, mas não tá com cara aqui na hora da... Bora pra cima. Deu pra perceber, se agora que ele chegou no ponto G. Alô, meu carinho. E tá de forrozinho. Cariri diferente. Eu não me disse qual a melhor cerveja do Brasil. Passando uma nota também só de boa aí, seu primo. Curtindo na moral. Caça, briga, toa e adora. Passa raiva, nunca vi. Eu queria te entender na boa. Faz o que quer e o que não quer de mim. Até tem assunto nada a ver. Você quer me provocar, quer me fazer ciúmes de graça. É, eu não sou de retrucar, mas eu vou descontar aquilo que você... Daqui a pouquinho tem a drama de não. Posso ligar? Hoje cê vai sentir na pele o que é que passa raiva. Vou dar o meu melhor na cama de viraça. Passando o vídeo também. Cê for virar... Já não sei ruim, tá no certo. Tá, também tá no CD, garoto. Hoje não sobra cabelo arrumado na cabeça. No rumo do seu quarto hoje arranca a telha. Quando cê for virar o olho eu vou parar. Catiga, catiga. Chupi alimentos. Chupi na sua mesa, na sua vida. Em nome de Diamantes Lingerie. Conforto e qualidade, Diamantes. Sou dia doce de salgado. Olha só, gente, em direção, avisa aqui. Vamos se aquecendo por ali, viu, gente? A equipe GDP. Essa, não sou de retrucar. E o Juninho Juvenil da Pedreira. E você mais gosta. Aí, GDP. Juninho da Pedreira, aquecendo, primeiro jogo. Vou dar o meu melhor na cama de pirraça.

você aparecer. O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer. Machucam, não consigo mais sorrir. Especialmente frente para todas as meninas que gostam de dançar, ainda chama as amiguinhas. Cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom. Esse Casa Grande tem um papo, papai. Vai, vai, vai. Rebolando, vai girando, girando. Fica essa bunda no chão, vai, vai. Bate essa bunda no chão. Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão. Parceiro Rogério também, tá no setor, tá no chão. Tá no CD. Vai. Fica essa bunda. Rogério da produção. Cinturinha e deixa ir até o chão. Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão. Bora que é rock doido, começando, começando o batidão. Rolando o machista, meu Charlie, só de boa. Alô, Messi, Jorge. Sai da frente, lá vem ela e ela vem potente. O nosso Edson, vai, só na qualidade. Baixinho, baixinho, bem baixinho. Ela vem potente. É do 12, é? É no ano 12? Não, não, né? Minha bicha. Só tocar na qualidade assim, vai. É que até combinada, envenenada. Bora, minha bicha, solta a pancada. Mega bebezinha digital, a bistop do Pará. Agora vai tocar. Roubar a pipoca do batidão. Pra cima, vai pra cima. O novo show, você vai gostar. Mega bebezinha digital, a bistop do Pará. Agora vai tocar. Sendo 12, o batidão põe no 12. Pra cima, vai pra cima. O novo show, você vai gostar. E no comando tem o abençoado. Vamos nessa, bora o caqueado. Bora, Jorge! Bora começando, bora começando. Vamos nessa. Cedo de lazer. Caqueado. Vai chegando e a moçada da vila do Conde. Bora, Siloé. Eita, que deu a doida. Bora pra cima, bora pra cima. Eita. Daqui a pouquinho tem natural, meu irmão. Eu sou é da bagaceira. Áudio som é quem vai tocar. Bora endoidar. Ronaldo Machins, tem reparo pra tocar, hein? Pode adorar! Olha só quem tá na área por aqui também! A loura do Lubuzinho da saudade, parceiro da porra! Bora, nego! Família guerrilha agora, agita! E águas brancas, vem pra cá! Eita! E a moçada vai chegando, o batidão vai detonando! Piscina liberada, viu? Detalhe, piscina liberada hoje. Por um busão, tá na área. Vai detonando, liberando o batidão. Só na mãe, assim, vai. Só na mãe. Aí ela ponga já por aqui também. Aí do baixo Guajará. Já o segundo tá no setor. Tá no CD também. Entra no clima. Entra no clima. Fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica. Ela fica de quatro pra mim. Ela fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim. Te cansado. Fica, fica de quatro pra mim. Caio Sound Production. O animal vai. Organização Edson Martins. Só na manhã aí, Nico. O cara que vai arrebentar, com certeza. Próximo dia 15 e 16, tem o Sozão Digital. Um aí do Real Madrid. Grave, é fenomenal. Se tu tem amor, a vida não mexe com o animal. Godzilla solta o grave, é fenomenal. DJ Sapinho, DJ Duda, agora mandam ver. Junto com DJ Jefferson, você vai se envolver. DJ Sapinho, DJ Duda, agora mandam ver. Junto com DJ Jefferson, você vai se envolver. Godzilla, o animal da Amazônia. Essa aparelhagem é muita onda. Godzilla, o animal da Amazônia. Essa parelhagem é muita onda. Godzilla, o animal da Amazônia. Onde é que eu encontro? Essa um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro. Vai girando o batidão! Um back de um metro, onde é? Mais pólvora! Daqui a pouquinho pra comandar o show também, seu parceiro Gerson Consagrado, juntinho com o Batidão. O meu brother com certeza vai varar no setor. Explode o bagulho. Vão fazer chover em cima deles. Mais pólvora. Hoje não. Todos a bordo. Vou fazer chover em cima deles. Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é? Pode mais também, parceiro Del, aí do Del Artes de Vila do Conde. Poxa, mas no batidão, Del. Eu sei, Del. Tá com a ponta, né, papai? DJ João Batidão, tocando na pressão. Eu sou mal. DJ, isso não é legal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Na minha boca, eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. Cuidado, vaca, tu quer ficar de pega, te pega daqui, te pega de lá. Cuidado, vaca, tu quer ficar de pega, te pega daqui, te pega de lá. Cuidado, vaca, tu quer ficar de pega, te pega daqui, te pega de lá. Cuidado, vaca, tu quer ficar de pega, te pega daqui, te pega de lá. É DJ Lohan, meu irmão! O DJ Lohan tá cheio de moral. Eu sou mal. Pode me tirar tudo que eu tenho, pode falar tudo que eu falo, mas eu só te faço um pedido. O Del só não embarra, só não encosta nela, viu, Del? Não encosta. Vai, Del Arches! Já tá na área, tá no setor. Namorado. Bora pra cima, bora pra cima. Não encosta no meu namorado. Alô, Mauri! Pode me tirar tudo que eu tenho, pode falar tudo que eu falo, mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Tô na minha onda, então não liga pro que eu falo. Só não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, tudo bem. Você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com desespero que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco e tu vai ver. Ronaldo e o Jorge, vão se trançar nessa rede aí. Eu não vou tirar ninguém, tô logo avisando. Desgraçado! Quando eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa. E o batidão! Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia. Vai, não! Tudo bem, você tá me ensinando. Tudo bem, tudo certinho, né? Tudo ok? Daqui a pouquinho tem o natural, papai. Mas o que tu vai ver? O amor que eu sinto por você. Nada disso você deve entender. O teu jogo você joga, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você. Nada disso você deve entender. O teu jogo você joga, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. Aqui da mídia, dá um cheio. Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. Sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, devagar. Sento, sento, sento, sento, sento, sento, devagar. Sento, sento, sento, sento, sento, sento, devagar. Não precisa exagerar, muito menos se empolgar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. O nosso bonde é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar. A descer, a subir, a quicar. João Batidão. DJ João Batidão. Arrebenta, DJ. Pra moçada curtir da manhã, assim, na moral. Cedo de Lazer Casa Grande. A gente vai detonando assim, ó. Bem baixinho o som do Edson. Devido o nosso torneio, viu, gente? A gente toca bem reduzido. Curtir a saudade é bacana. Eu bem teu sonho, teu amor. Vai, Siloé! Brilhante. Os amigos de Vila do Conde, só na mãe, bola natural. Teu coração, eu quero me queimar no sol do teu verão. Eu quero o que você quiser. Bora, Del, aí do Del Artes, Vila do Conde. Eu morrendo de paixão. Sentir você querendo e me dizendo não. Mentindo pra aumentar. Se o chefe não trazer uma cerveja pro batidão, cara. Me dá tua boca. O quê? Na hora mais louca. Toma-te. Eu quero sentir o sabor do teu corpo molhado no meu. Me põe do teu jeito, se encosta em meu peito. Me caça, me acha, me abraça, relaxa que eu sou todo teu. E a moçada maior falou!

saudade que vem. Quando conheci você, logo me apaixonei. Foi só um beijo pra gente se amar. Não demore tanto. Sei que sozinho vou chorar. E tudo enfim foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Sei que sozinho vou sofrer. Oh, oh, oh. Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Alô, Casagrande, pega mais 5 balde pro Luan. Ei, você, você e eu e a saudade. Bora natural. Parceiro natural, daqui a pouquinho tem você. Pra detonar as melhores da saudade, o batidão vai detonando. Quando você foi embora, de tristeza eu chorei. Pra ninguém me ver chorando, em meu quarto me tranquei. Fiquei rolando na cama, sem saber o que fazer. Abracei o travesseiro, chamando por você. Volte, meu amor, não consigo te esquecer. Eu te amo, meu amor, sem você não sei viver. Eu te amo, meu amor, não consigo te esquecer. Olha só, gente, ainda temos cartelas à venda, viu? Só chegar aí com a direção, adquira logo a sua. A premiada, meu irmão! Só não vende cartelas pra loura dona Ponga, meu irmão. Você é muita sortuda. Aí, Araponga! Quando você foi embora, de tristeza eu chorei. Pra mim, as maninhas só na manha. Aí, loura! Bora, nego! Fiquei rolando na cama, sem saber o que fazer. A nossa patroa Lua também, a Silene, as patroas já no setor. Tudo por você. Volte, meu amor, não consigo te esquecer. Eu te amo, meu amor, sem você não sei viver. Eu te amo, meu amor, não consigo te esquecer. Chefe, meu irmão, essa aqui, garoto, é pro cara pegar um balde e dançar com o balde se não tiver a patroa. Minha vida não tinha sentido algum para se viver. De repente surgiu em minha frente você pra me convencer que a vida é para quem ama. E a saudade! Bora, chefe! Mas eu faço questão de ficar com você todo instante. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. Anjo bom que apareceu na minha vida. Ficar

do que eu falo, você não acredita em mais nada. E diz que eu sou um snob, que eu tenho outro alguém. Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender que eu gosto tanto, tanto é de você. Outros falam, é meu mundo, pode ser, confesso se errei, pois sem. DJ João Batidão, arrebenta DJ. O corpo todo arrepiar, é só ver você chegar nos lugares onde eu ando. A emoção que eu sinto é muito grande. Você vem, não sei de onde. Seu olhar me invade. És o lago azul do meu deserto. Toda vez que chego perto, sua miragem se vai. Eu quero saber o seu nome, menina. Por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade, é demais meu desejo, menina. Amo você. Procurar o que vi no seu olhar, esse olhar tão diferente. Diz eu largo tudo por você, e me fez um sonhador. Eu largo tudo por você. Quando eu pensei que eu tinha. Bora na tua mão, seu som das marcantes. Bora marcante, daqui a pouquinho de saudade com o dia natural. Vou deixar pra você vir natural. Eu pensei que não. Planeta na saudade! E o Batidão vai tocando assim, vai. É duro acordar e ver que você não está no meu mundo. Não sei quem tá devendo uma visita pro Batidão. Pra te conquistar, meu bem, sou capaz de largar tudo! Tudo! E o Batidão vai detonando! Eu largo. Basta você me dizer que comigo vai ficar. Pelo amor do nosso amor, esteja você onde for, me diga que eu vou te encontrar. Te encontrar. Parceiro Tchai. Também o aí o patrão, ele no lado do Pajão. Aí, Tchali! A chuva vai caindo e vai molhando meu rosto e meu pranto. Olha só, gente. Se confunde. O primeiro jogo da GDP Juvenil da Pedreira. Quem ganhou foi Juvenil da Pedreira. Eu sei que alguém já cantou isso. Tá só esperando o próximo. Próximo time, pode chegar. O nosso torneio vai dando início. O que eu queria é. E a moçada vai chegando de volta e a gente vai detonando. E a saudade. Porque eu largo tudo por você. Basta você me dizer. Vai, Rogério. Luan, mais um real, vai! Aí, pegou! Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez pra voltar a ser feliz. Passando na ponga, só na manhã e na ponga. Encontrar é isso, a loura do Lumozinho da saudade. Quero mais passar o meu olhar pelo sol. O nosso patrão Neco também aí, Neco! Se Deus puder. O abraço do baixo da bola, Neco! Olha que o Edson tá detonando. E o Batidão. fiz uma oração e pedi ao Senhor que traga de volta o meu amor pra mim outra vez. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você. E eu falei assim, vai! Pra falar, tia boba, esse é só demais. A gente já não fala mais de amor. A gente já não se dá mais tão bem como antes. Tudo mudou. Logo mais teu parceiro André Batirão. Eu não posso mais concordar com seus caprichos. Ficar, bora. Prefiro ficar só do que sofrer junto a você. Se já não dá mais, vamos brigar. Detonando a marcante, vai chegando o batidão, vai detonando, liberando, acelerando, acelerando, acelerando, acelerando. História, uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai. Me apertava e dizia que adorava jerecar. Era o quê? Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito que tá toda hora a fim de jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai. Só de boa por aqui também. Aí, salário! Eu vou lhe contar uma história. Uma menina que eu tinha que... Batidão, vai girando, mixando, liberando, liberando, libera tudo! E agora, garoto? Parceiro, na boca, só na manhã, no Buzinho da Saudade. Aí, nosso Guajará também tá no setor. Tá no CD, garoto! Gingado meu! Cheguei, dança, dança, dança! Passava, passava, passava sim. Uma eternidade te esperando, te esperava sim. A imensidão do meu amor por ti não se expressar. Por ti não se expressar. Por ti. Vai, Neco! Eu menti. Posso, música? Eu. Dia 15, 16, viu, Luan? Confirmadíssimo, viu? Sofri. Aí no campo do Real Madrid. Esse próximo Guajará da Serraria. Entre Guajará da Serraria, pra quem não conhece, e Pedral. Campo do Real Madrid, papai. A inauguração oficial. O nosso digital vai dar bola, o bastidão vai detonar. Vai liberando, maninho! E a moçada de Vila do Conde! O batidão vai virando. saudade. Eu danço brega sem parar. E a saudade daqui a pouquinho com você, viu? E vem a sede, eu quero tomar. Vai, salário! Só bebo cerveja, só bebo cerveja. Cerveja é a cerveja que me dá inspiração. Eu bebo cerveja. Te bebo cerveja. A cerveja conquistou meu coração. Só bebo cerveja, só bebo cerveja. Cerveja é a cerveja que me dá inspiração. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Cerveja conquistou meu coração. Tá R$5 só a hora, viu? R$5 só. Ô, o balde, né? De caçada. Esse é o nosso brega. E agora? O Ié Bregaço! Vou chegando e detonando. Vem, vem balançar, vem sacudir e agitar. Parceiro Marcos também aí do bar do Marcos, viu? Pra frente, aí da pedreira. Tá no CD também. O ritmo é quente, a noite é curtição. Tem pacudinho, vagabundo e ladrão. Tem muita gente chegando de todo lugar. O nosso brega agora vamos dançar. E vai dançando, rebolando, caqueado. E vai, e vai. Eu vou te levar. E o batidão. Pra frente, pra trás, é bom demais. Dançando sem parar. Moreninha ou lourinha, o Edson tá a detonar. No embalo desse som, alô garçom, não deixa o DJ João Batidão. A parada é assim, vai. Organização Edson Martins. O besta aqui ao lado. Vem, vem balançar, vem sacudir e agitar. Dançando sem parar. Balança o corpinho, vai pra frente e vai pra trás. Parceiro, Pochotó também, o abuso da natureza. Aí, Pochotó. A noite é curtição. Tá no setor. Um vagabundo. Cento de lazer. Tá gente chegando de todo mundo. E é bregaço. Brega, agora vamos dançar. Esfrega e dança, balança. Pega, balança e vem e vai. Eu vou te levar. Pra frente, pra trás, é bom demais. E eu falei, bregaço. Comigo, que quero você, sou gago, mama, se adoro, pode crer. Meus amigos falam, falam de mim, sou gago, mas sou feliz, e daí? Já tentaram roubar você de mim, só porque eu falo assim, já. Você de mim, só porque. Olha só, gente, daqui a pouquinho temos nosso mingão, viu? Assim. Seu motor rabudo, vai aqui pendurado, aqui ao lado. Do prego. Apenas 10 contos só a gardela, viu? Por você, eu sou o gaguinho do prego. São 5 valiosos prêmios. Primeiro prêmio, uma bola. Segundo prêmio, um kit de Natura. Prega, apaixonado por você. Terceiro prêmio, uma panela de pressão. Quarto prêmio, 100 conto, babá. No meu. E o quinto prêmio, um motor rabudo. Os amigos aí que trouxeram, que trouxe a sua equipe de futebol. O nosso torneio tá acontecendo, tá rolando, viu, gente? Primeira colocada, valendo um porco. 60 quilos, viu, gente? Quero você, sou. Segundo colocado. Adoro. Segundo lugar, 10 pacotes de cerveja. Os amigos falam. Eu colo em ti, você e mim, bora beber. Sou gago, e sou feliz. Boa, detonando o Arapuga! Já tentaram roubar você de mim, Só porque eu falo. E agora, garoto? E o batidão! Parceiro Lua, só na manhã por aqui também, só de boa! Eu dei o meu amor e você recusou. Eu fui um bobo, como um louco, te amei que nem sequer pensei. fui um tolo. Eu jurei nunca mais amar, pra não sofrer outra ilusão. Mas ninguém pode comandar o impulso do coração. Hoje eu te encontro outra vez, dizendo que quer vir morar comigo. Loucura vai ser de novo acreditar. Mentira, mentira. Vou chamar também o parceiro Zildo. Aí da estância mentira. Santo da Fé, aí Zildo. Não posso te perdoar. O abraço do Edson Martins e toda sua comitiva. E essa aparelhagem com certeza vem com certeza. Todo dia vem somando, papai. Mentira. A gente procura com certeza fazer o melhor. Não posso te perdoar. E apresentar o melhor pra você, pra cima. Aí Edson. Nosso comandante, eu te dei o meu amor e você recusou. Da Expresso Santa da Fé, isso. Força da Fé, meu irmão. Quer vencer? Tá no CD, tá no CD. Eu fui um tonto. Tá na área também. Vem nunca mais amar, pra não sofrer outra ilusão. Aí da Expresso, bora sim, bora sim, vai. Pode comandar o impulso do coração. Hoje eu te encontro outra. Aonde? Comigo. Aqui do Casa Grande, garoto! Loucura vai ser de novo acreditar. Segura. Mentira, mentira, eu não posso acreditar. Vai girando, vai girando, o batidão vai detonando. Vai liberando. Passei o salário aqui ao lado, só de boa. Vamos passar do batidão, bora pra cima. Bora pra cima, que dá um pouquinho de rock no olho. André Batidão. Vai, Loura! E eu? Eu te quero. Parceiro, na boca, só na mão. Eternamente. Pois não vivo sem você. Está cansada de saber. Choque da mídia aqui ao lado. Que eu te amo. É tão grande minha paixão. E o batidão? Eu desejo de te amar. Não me canso de falar que eu te quero. Que eu te quero. Baby, baby, juro te amo demais. Hoje até sou capaz de quê? De deixar tudo. Vai deixando, vai jogando, vai bebendo, vai liberando. Baby, baby, sonho com seu amor. Só pra gatinha que tem segredo, vai. Aí natural pra você, como da Monicaninha, viu? O abraço do batidão. Conta pra mim teus segredos. Bora da mídia! Uma história de amor. Quero estar. Caixinha Reis da minha Vanessa. O abraço do batidão, bora pra cima, só começando. Na alegria e na dor. Aí, Casa Grande! Quero saber se nos sonhos. E o batidão, o batidão. Contigo eu sempre estou. É verdade. Nem precisa me falar. Me abraça e me beija. Basta um toque no olhar. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar de você. Não tenha medo de nada. Deixa eu cuidar de você. Você faz parte de mim. Com vocês, o anormal que é dos brega. Do teu lado. Com você, com você, com você. Quero andar. O anormal. E ele vai chegando. pega. Até quando ele dorme, ele sonha com brega. Se vai no banheiro, ele só canta brega. No seu Walkman, só ouve fita de pega. Na loja de disco, ele só compra brega. Se vai em funeral, ele só pensa em brega. Quando chega numa festa... Meu batidão! Vai detonando, liberando a marcante! Aí da nossa vida no Conde, já no setor, não ceder. Se eu lhe dei, se eu lhe dei todo o meu coração a você, se eu lhe dei. Parceiro Marcos também aí do Mar do Marcos, aí da Pedreira, no setor. Jamais pensei em te ver. Bora salário, bora salário. Pop-som, o peso do som. Curtindo nosso som. O nosso som. Pop som. Ensina a galera a dançar. Dança do brega, a galera se mimou. É o pop som que dá um toque com amor. É um, é dois. Só no batidão, no batidão. Pop som. Pop som. Moçada, maior valor. E a Marcantes? Eu sou a pivadinha do Anice. Papai, virei sucesso na televisão. Mamãe, é um tititi por onde eu passo. O batidão vai detonar. Que bom, faz tum-tum-tum esse meu coração. Bora badala que a parada tá começando. Bora que tem o rock doido. Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê. Alô, Ayumi. É por causa de você. Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê. Se eu bebo tanto, é por causa de você. Garçom, dá mais uma cerveja. Eu quero essa mágoa afogar. Vai, deu! Não importa quem vai pagar a despesa. Bora beber que hoje não tem hora pra parar. Pra casa eu não posso voltar sozinho. O meu nono tá no meu lado. Tão me chamando já de papudinho. Pra casa eu não posso voltar sozinho. Estão me chamando, rei dos papudinhos. Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê. Se eu bebo tanto, é por causa de você. Vamos cerveja. Eu quero essa mata afogar. Vem pó. Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou. Aonde andará você, amor? Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou. Aonde andará você, amor? Não sei por que te conhecer. Agora eu não consigo te esquecer. Cortando serra só nas estradas do sul. A tua imagem puxa no céu azul. Belo Horizonte, eu estou apaixonado pela menina do asfalto. Preciso tanto lhe encontrar. Eu estou apaixonado pela menina do asfalto. Preciso tanto lhe encontrar. Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou. Aonde andará você, amor? Roberto Vila. Não sei por que fui te conhecer. Agora eu não consigo te esquecer. Cortando serra só nas estradas do sul. A tua imagem deixou o céu azul. Belo Horizonte. Olha só, gente, a próxima equipe agora é Crocodilo versus FC Casagrande. Bora de menor. Garçom, traz mais um copo. E é aqui pro meu. Bora ganhar essa cerveja aí, né, cara? 10 pagode, 10 pagode, meu irmão. Eu vou, vou me acorar contigo, de menor. Se eu cair aqui no teu bar. E o batidão! Por favor, me deixe no chão. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. Ô garçom, mais uma cerveja, e eu quero jogar essa paixão. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. Ô garçom, mais uma cerveja, e eu quero. A parada é assim com o Baginão, vai! Tudão, vai, Baginão! Quantas noites você me deixou assim? Parceiro Louro também aí, Louro! Sem poder do... Já no circuito, tá no setor, tá no CD! Fiquei chorando pelos cantos. Choque da mídia! Você não ligava para minha dor. Não queria nem saber do meu amor. Agora não existe nada pra me consolar. Moçada, tomar aquela cerveja bacana. De olho no futebol dos rapazes por ali, viu, gente? Bora pra cima, bora detonar. Bora se ligando. Eu te amei como ninguém mais te amou. Alô, Tchelly. Como ninguém mais sofreu. Pachão, pachão. Eu perdi, mas você também perdeu. Você também perdeu, badala. Amei como ninguém mais te amou. Eu sofri como ninguém mais sofreu. Eu perdi, mas você também perdeu. Quantas noites você me deixou assim, rolando na cama sem poder dormir. Quantas vezes eu fiquei chorando pelos cantos. Você não Você não ligava para minha dor, não queria nem saber do meu amor. Agora não existe nada pra me consolar. Daqui a pouquinho, após o torneio, tem o nosso bingão pra você. Não, seu olhar, não, eu não vou permitir mais uma decepção. As armas desse falso amor irá ferir um de nós dois. Não me leve a mal, não quero me envolver. A fantasia não deve existir. Não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. Não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. Não vou permitir. O Sabe Isso Aí da Pedreira já marcando presença aqui no centro de Las Vegas da Grande. Dois abraçados, bora sim, só começando. Sequência das marcantes, bora machucar sim, vai joguinho. O da mídia tá na área, tá no setor. Bola de menor. Vou resistir aos perigos desse amor. Não vou deixar me envolver na ilusão, na sedução. Olha só quem tá por aqui, vovó. Vou te ver. Mais uma decepção. Mas desse falso amor irá ferir um de nós. Seja muito bem-vindo, viu? Sendo de Las Vegas a grande. Não quero me envolver. A fantasia não deve existir. Não vou permitir o fim. Passando o áudio também. Os amigos vão chegando só na manha. Sim, não vou permitir. A gente vai detonando. Não quero um amor. Sim, não vou permitir. Não, eu não quero. Bola natural. Com uma dessa aqui, papai, eu pegava um balde. Eu pegava um balde. Se eu tivesse dinheiro, tô liso, meu irmão. Alô, Pepe! De caçado na sua cachaça, Laide. Te salva o mundo sobre mim. Daqui a pouquinho. Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi. Posso ligar assim, o som das marcantes, totalmente reduzido. Parceiro Jajá, também a Joelma. Juntinho com o parceiro Pepe, aí Pepe! Pra nós não há um mundo feito pra nós. Liga, não me abandona não, viu? De caçado. Liga. Alô, Pepe, tá no setor, tá no CD. Jogo frágil, sei. Já fui. No jogo frágil eu sei que ela me envolveu. Agora eu tento ser o que eu já fui. Não há um lugar pra quê? Lugar pra nós. Bora, Vila do Conde. Os amigos de Vila do Conde, só na manhã por ali também, viu? Já formadinho. De amor, bora falar de amor, que a parada é bacana. A gente já não fala mais de amor. A gente já não se dá mais tão bem como antes. Tudo mudou. eu não posso mais. Tu não vem mais, tu. Seus caprichos. Aí era ponga só na mão. Me amarraram. Ou no busão. Que não vai levar a nenhum lugar. Deixe-me. Daqui a pouquinho temos o nosso bingão, viu, gente? Não tem como. Primeiro prêmio, uma bola. Segundo prêmio, um kit, kit Natura, meu irmão. Só pros fedorentos. O Pepe chegou, parece penteadeira aqui ao meu lado. Terceiro prêmio, uma panela de pressão. Quarto prêmio, R$100. Quinto prêmio, um motor rabudo. Pepe, 10 conto só a cartela. Deixe-me ir pra onde eu quiser. Só procurar o patrão Ronaldo. O cara que promove com certeza os melhores eventos em Barcarena na sede. Próximo dia 21. Aí no Juventude. Eu sou usando o Edson pra detonar, viu, gente? Aí no Juventude. Ir pra onde eu quiser. É Taupuranga, garoto. Sábado e domingo, City Amorim, Pepe. Do que sofrer. Se já não dá mais, não vamos brigar. Só pro cara dançar na manha, assim vai. Daqui a pouquinho tem pressão com o parceiro André Batidão e, o da... e a saudade também. Colibe saudade, babá. Agora o que me resta são meus pensamentos. Vai, Natural! São as fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Não pude evitar. Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde estás. Querida Mary, eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde estás. Grito por seu nome sem parar, sem saber onde vou. Te amo e peço pra voltar pelo nosso amor. Bye-bye.